Certa volta na Rede Gaúcha SAT às 6 horas. Saiba mais em gauchazh.com. Da Central de Jornalismo, Fernando Zanuso. ZYW495, canal 250. 97.9, Rádio Blau Nunes Limitada. Estúdio na Avenida Coronel Vitor do Moncel, 1756, Santa Bárbara do Sul. A gente se encontra.